agora início, Diga Lá, Ó Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa com Joana Santos. Olá, meu caro estimado ouvinte, seja bem-vindo à terceira emissão do Diga Lá, Ó Senhor Fado. Hoje estou aqui novamente na antena para lhe fazer um pouco mais de companhia, para nesta meia hora que temos de diária de segunda à sexta-feira, trazer-lhe mais 6 fados interpretados pelos nossos grandes e estimados fadistas. O Diga Lá ao Sr. Fado, assim como eu, teríamos imenso gosto em que nos comunicasse e nos dissesse qual é o fado da sua vida. O fado que gostaria de ouvir aqui no nosso espaço dedicado exclusivamente à alma portuguesa, à alma totalmente lusitana. A forma como poderia fazê-lo seria na nossa página em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Atreva-se a pedir o seu fado, a chegar perto de nós e dizer qual é o fado que lhe põe a lagriminha ao canto do olho, qual é o fado que lhe faz bater o coração. Porque o fado é uma canção apaixonada e que fala muito de sentimentos. Prova disso são os fados que lhe trago hoje. Vamos começar com a Marisa, Diga Lá, Ó Senhor Vinho. Depois vamos até Alfredo Marceneiro, Lembro-me de Ti. E ficamos então com Rosas e Herpejos, de Ricardo Ribeiro. Até já, e fique connosco, Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Thank you. estavas saudado, vivias no moinho, ao sino de um outeiro, tá a manguinha no pé, lenço posto à vontade. Nesse tempo eras tu a filha do moleiro, tá a manquinha no pé, lenço posto à vontade. Nesse tempo eras tu a filha do moleiro. Eu lembro-me de ti, passavas para a fonte, pousando no quadril o cântaro de barro, imitavas em graça a cotovia e sonte, e mungias o gado até encher-se o tarde. Eu lembro-me de ti e às vezes a farinha vestia-te de branco e parecias então uma virgem gentil que fosse à capelinha num dia de manhã fazer a comunhão. Eu lembro-me de ti e fico-me aturdido ao ver-te pela rua em gargalhadas francas, pretendo confundir a pele do teu vestido com a sedosa lã das ovinhas brancas. Eu de ti ao ver-te no casino descarada a fumar luxuoso cigarro, fecho os olhos e vejo o teu rosto francino com a avental de cor cântaro de barro. Eu lembro-me de ti quando no turvolinho a dança sensual passas louca rolando. Eu sonho, eu fantasio e vejo o teu moinho que bailava também ao vento assobiando. Eu sonho, eu fantasio e vejo o teu moinho que bailava também vento assobiando. Eu lembro-me de ti e fico-me a cismar que o nome de Lucy que tens não é verdade. Que saudade que eu tenho e leio no teu olhar a saudade que tens de quando eras saudade. Que saudade que eu tenho, e leio o teu olhar, a saudade que tens de quando eras saudade. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. E arpejo no céu de Lisboa é um festejo, e o azul que resta ainda da festa, outro desejo. Oh Lisboa, eu não acredito que sejas só fama, se o nosso amor é uma permuta de quem ama e ama. Oh Lisboa, por que não reparas nestes olhos meus, que celebram céus, que celebram cílios, que cobrem a fama e a dor aborrecida. Nesta madrugada, neste céu de cama, esta madrugada, tu és Lisboa, fiquei namorado por quem lá ficou preso. A tua chama, mulher que mudou toda a minha vida, todo o meu desejo. Eu não acredito que não fique escrito este céu na alma. Mulher que mudou toda a minha vida, todo o meu desejo. Eu não acredito que não fique escrito este céu na alma. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. É bem verdade, três belos fados já se passaram, três momentos inesquecíveis, três letras inimagináveis, três melodias tão distintas, tão alegres e algumas também tão tristes. Tão tristes não no sentido do fado ser só triste, mas pronto, umas falam de dor, outras falam de alegria. É assim, é o fado português, é a alma portuguesa. Bem, já lhe disse como pode participar connosco, trazer-me a sugestão do seu fado em www.radioantenaweb.info ou então por e-mail em geral.radioantenaweb@gmail.com. Vamos então a mais três fados, porque o tempo passa e eu infelizmente não posso ficar consigo todo o tempo que eu desejaria. Vamos ficar com Madrugadas Serenas de Pedro Moutinho, Porque Teimas Nesta Dor da nossa querida Ana Moura. E vamos ficar com Senhora do Livramento, de António Zambuz. Eu espero que goste desta alma tão lusitana e tão pura que eu lhe trago, nestes temas tão bonitos, interpretados pelos nossos fadistas e tocados pelas mais afinadas e bonitas guitarras que temos. Até já, e fique comigo aqui, no Diga Lá ao Senhor Fado, sempre em português. Meus

antigo me aquece as noites frias. Senhora, que o pensamento corre veloz como o vento, rumando estradas ao céu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos do céu que não é só meu. Fazei crescer os meus dedos para desvendar os segredos e o céu que não é só meu. Senhora do céu das dores, infernos, prantos, amores, a castigar tanto norte. Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia? E não me roubaste a morte. Por que é que partiste um dia, sofrendo a minha agonia, e não me roubaste a morte? E assim, meu caro ouvinte, eu com muita pena me despeço. Sim, desejando que estes 6 fados que lhe trouxe ao longo desta meia hora lhe tenham agradado, que lhe tenham feito bater o coração, que lhe tenham feito muito feliz. Amanhã, à mesma hora, e sexta-feira também, à mesma hora, eu cá estarei para lhe trazer mais um momento de alma portuguesa, com mais belos fados e belos momentos que fazem parte e farão sempre parte da nossa alma tão pura, tão portuguesa e tão bonita. Bem, assim eu me despeço, desejando a sua companhia aqui amanhã na Antena Web, e fique connosco com as próximas emissões, com tudo de bom que temos para si. Muito obrigada por estar desse lado, eu adorei estar consigo deste lado, aqui num momento tão português, no nosso Diga Lá ao Senhor Fado.